Dançando ao luar, seu rosto vejo além. Memória, encanto, meu espanto sinto voltar. Dançando ao luar, seu rosto vejo além. Memória, encanto, meu espanto sinto voltar. Vento sibilante, cortante, a tirar palavras comuns do ar. Encanto o teu, encanto o meu. Encanto o teu, encanto o meu. Encanto o teu, encanto o meu. Encanto o teu, encanto o meu. Teu rosto no luar. Dançando vejo além. Memória de espanto, encanto no teu olhar. Teu rosto no luar. Dançando vejo além. Memória de espanto, encanto no teu olhar. Vento sibilante, cortante, a tirar palavras nos muros do mar. Encanto o teu, encanto o meu. Encanto o teu, encanto o meu. Encanto o teu, encanto o meu. Encanto o teu, encanto o meu. Encanto o teu. Encanto o teu, encanto o meu. Encanto o teu, encanto o meu. Encanto o teu, encanto o meu. Encanto.